você que cria o veneno. Plantou, colheu, é assim. Se culpar, lamentar e não posicionar é o fim. Amplie sua visão, persevere, vai à luta. Amarra o veneno, vai com fé. Jesus é a cura. Dia a dia é só perspectiva, realizar sonhos, projetos futuristas. Almejado com a corrida, Jesus, peça a Ele que ilumine sua trilha. Se posicione, capacita pra não descarrilhar. São cego na guerrilha, o mundo evolui pro gueto. Não tem acesso, igualdade, progresso é excluído, absurdo. Sistema joga sujo, manipula no escuro, lucro furto. Pressão nos loucos, emprego é pouca, pega é baixa. Se viva a maioria, dignidade abalada. Cadê as motoca e as caranga equipada? Uns pano louco, uma casa pampa, mesa farta. Assiste a novela, sonhou alto, qual quebra a perna? Tem que ser forte, a desacerto em prol da meta. Pedra na pista, cê desvia, outro pica, não cai na lista. Onda estática, ou perícia é mérito. Quem esquivou, correu no certo, Deus honrou, prosperou no seu castelo. Na diversão de sábado, churrasco, comemoração do inimigo que virou finado. Caixão lacrado, são vários fatos. É o terrível pesadelo, imprescindível que não tava no roteiro. Dinheiro, os pesos, corpo preso no veneno. Cê julga mesmo, fala demais que lá na frente fica feio. Na alerta, desperta, enxerga a meta. Se quer paz, cê vai se preparando pra guerra que infesta as controvérsias no globo de quem molesta. Infelizmente é o que pega, desrespeito, morte gera. O melhor jeito é tá ligeiro com safado que atravessa. Sai da reta, quem vem cobrar não é de sugesta. Embaça as brechas, incomoda as conversas. Dando mole é assim, depois se toca aí já era. Resumo aqui, família Atos, contraste. Amarra o veneno e abraça as oportunidades. Você que cria o veneno, plantou, colheu, é assim. Se culpar, lamentar e não posicionar é o fim. Amplie sua visão, persevere, vai à luta. Amarra o veneno, vai com fé. Jesus é a cura. Você que cria o veneno, plantou, colheu, é assim. Se culpar, lamentar e não posicionar é o fim. Amplie sua visão, persevere, vai à luta. Amarra o veneno, vai com fé. Jesus é a cura. Satisfação mesmo. Tô aqui com família Atos, rap sai desembolado. Tá no sangue esse barato. Deus, daqui quem fala é só um ser de carne que tromba o mic no intuito de fazer strike. Socos do contra, maloqueiro de responsa. Não atravessa, não canta, de sugesto e nego espanta. Eu sei que se não fosse a sua misericórdia perante as falhas nossas, não sobra um pra contar a história verdadeira. Agora longe de caroço ou dólar, de cadeia ou a rota, de quadrada ou discórdia, ninguém nota. Deu canseira, nego picota, já passou, tá tranquilo, o rio levou embora. Cruel essa escola, comédia se reprova. Derrame na firme, não tira boas notas. É assim, muito breve sorri, até mesmo pra mim, que até então não quis ir. Veneno no extremo é o que tá tendo. Eu tô com Deus supremo e a música de complemento. F-A-R-P, N-A-2-R, é o que prevalece. Aqui contraste intercede em prol da plebe. Pois, não são poucos testes, como disse o Braçó. Sangue bom, persevere, ao que me parece. Tendência é o que fere, mas nesse redemoinho, no momento nós não desce. Você que cria o veneno, plantou, colheu, é assim. Se culpar, lamentar e não posicionar é o fim. Amplie sua visão, persevere, vai à luta. Amarra o veneno, vai com fé. Jesus é a cura. Você que cria o veneno, plantou, colheu, é assim. Se culpar, lamentar e não posicionar é o fim. Amplie sua visão, persevere, vai à luta. Amarra o veneno, vai com fé. Jesus é a cura. Tô legal desse veneno, de ver o sangue de inocente escorrendo. Ver meus parceiros morrendo, menor se envolvendo, enquanto no plenário tem manipulado, enriquecendo e promovendo escândalo de mensalão, com mansão, com carango de patrão, comendo e bebendo do bom. E pra favela falta comida, luz e água, tem escola zoada e o diabo agrada, joga seta, coitado de quem atravessa o caminho do pai, indignado porque no seu barraco falta o básico. Sem trampo, sem apega, qualquer louco descabela e de quebra. Só a vista, pista que alista mais um apetitoso que foi invadido. envenenado com o ódio injetado pelo diabo. Cê tem que ver que treta. As mais lindas pretas nas rodovias da vida se vender e perder virgindade, dignidade pra manter sua família que vive de caridade. O ódio invade e rouba a cena, que pena. É mais uma criança indefesa que deixou de ser a presa e hoje é o louco que trincou, rajou, sequestrou, se pá, proporcionou a cena de terror, o choro da coroa num barraco de madeira que de joelho chora e ora pro seu filho que sem infância e sem estudo foi tragado pelo mundo que é sujo e almeja te fazer um defunto, sua família de luto. Esse é o intuito do astuto, gerar esses venenos por dentro, vai vendo, só em Jesus o antídoto pra tudo isso. Então, com proceder eu me esquivo, por Cristo vivo, resumo sempre comigo. NA2R, família, contraste, sumaria, vigia na sua trilha, pois o veneno é você quem cria. Você que cria o veneno, plantou, colheu, é assim. Se culpar, lamentar e não posicionar é o fim. Amplie sua visão, persevere, vai à luta, amarra o veneno, vai com fé, Jesus é a cura. Você que cria o veneno, plantou, colheu, é assim. Se culpar, lamentar e não posicionar é o fim. Amplie sua visão, persevere, vai à luta, amarra o veneno, vai com fé, Jesus é a cura.